Yeah, Solid Down 2013, Anthrax. Se liga aí. Caralho, eu tô querendo enganar quem? Não sei mentir, muito menos pra mim mesmo. Agora é hora de refletir sobre o que eu estou fazendo, da vida que estou levando. Qual é o meu objetivo, de qual filme estou participando? A idade está chegando, ainda não sinto sintomas, mas quando eu olho no espelho, aquela saudade ronda. Mas tudo bem, eu fiz acontecer, valeu. Muita gente já passou aqui e só quem sobrou foi eu. Mas a verdade é que nunca obriguei ninguém a ficar aqui. Se sua vontade é de ir embora, então não vou te impedir. Nunca fiz muita diferença na vida de ninguém. Pelo menos é o que eu sinto e você deve sentir também. Aquele momento que senta na cama e reflete sobre a vida. Tem vontade de sair andando sem destino e sem seguir a trilha que falaram que existia e que você ia se dar bem. E só agora descobriu que isso tinha um porém. Se você tiver iludida, a festa não foi pra você, assim como aquele sorriso. O te amo foi da boca pra fora e você acreditou. Ficou sofrendo na solidão e o momento não voltou. Mas um pedaço da sua alma que foi destruída pela verdade descobriu a face real daquilo que era sua vontade. Será que vai tomar cuidado na próxima oportunidade? Ou vai deixar a emoção bater de novo na sua face e fazer a marca no seu rosto pra que todos possam perceber que na sua vida, no seu caminho, alguém já te fez sofrer? Vai chegar um tempo em que você não vai mais acreditar que alguém possa te amar e começar a manipular. O desgosto se propaga quando não há sentimento. A base de tudo é o interesse, vivemos num confinamento onde as pessoas não ligam muito pras coisas que estamos sentindo. A única saída que me resta é fingir que estou sorrindo.